Meus versos são como as tempestades. Quando não alargo os olhos dos fortes, devasto o coração dos fracos. Rap nacional é o hino das favelas. É o som que busca a paz e resgata os manos da guerra. Antissistema. Rap de evolução. Meu sonho é que o mundo já se torne horizontal, forte e fraco, lado a lado, com o mesmo direito igual, mas só no sonho. Pois na real é um pesadelo engravatado, oprime mal que mata o outro por dinheiro. O mundão não tá perdido, mas ele funciona assim, onde um precisa do outro, mas é cada um por si. Não existe confiança no meio que tem dinheiro, seu amigo te apunhala só pra ficar em primeiro. O mundão desigual, onde uns tem, outros não. Uns hiperam, outros superam, mas os dois acabam no chão. Um subiu rapidamente com os outros sendo degrau, pisar nos outros não é vantagem, cê tá errado, vai se dar mal. Não é apologia, jamais. É poesia, pode crer. Pode crer. Cansei de ouvir calado, então se liga. E o sistema vai tremer. Vai tremer. Não é apologia, jamais. É poesia, pode crer. Pode crer. Cansei de ouvir calado, então se liga. E o sistema vai tremer. Fazer o mundo mudar só precisa de bons exemplos. Não carro de ano em ano pra aumentar o sofrimento. Cara de santo engravatado, ilude pra se eleger. Cansei de ouvir potoca, sistema vai se fuder. Se é público essa porra, então deixa nós embarcar. Não é abuso, é meu direito. E hoje eu vim aqui cobrar salário mínimo, induzo pra perder a cabeça e se matar. Culpa dos caras de roça safado que tem o poder de nos guiar. Mas faz manifestação, mas só resolve com o tempo. Pois quando vai votar, comete o mesmo erro. Lá na câmara sentado ele sorri para o céu. Quebra a regra, não cumpre dever pra no seu bolso render os papel. Use o falso bimetranca, chega a morrer pelos corruptos. Agencia a exportação, só que a droga é o produto. Cada dia que se passa a vida ensina uma lição. O obstáculo é vencido, sem dar merda ao campeão. Não é apologia, jamais. É poesia, pode crer. Pode crer. Cansei de ouvir calado, então se liga. E o sistema vai tremer. Vai tremer. Não é apologia, jamais. É poesia, pode crer. Pode crer. Cansei de ouvir calado, então se liga. E o sistema vai tremer. Por si só influencia o seu filho. Em casa é um sandinho, mas lá fora é um bandido assim. Não dá pra discutir redução da menoridade com exemplo de ostentação pra roubar e ter sacanagem. O mundo não evoluiu, mas só que foi pra pior. Pois hoje em dia só escuto falar de dinheiro, mulher e pó. Como não se alienar e resistir ao sistema? Pois todo segundo tem novidade, maneira de arrumar problema. Mas pra que correr no errado se tu tá sempre sozinho? Não vai ter bens materiais pra tu levar quando for teu fim. Engravatado faz parecer que o errado há. Adianta, enquanto o certo pra não morrer, eu troco o almoço pela janta. Eu tô aspirado pra luz, vendo o fundo do poço. Os diamantes saem da lama até chegar no teu pescoço. O que eu faço é protesto, tu chama de apologia. R.A.B. som do B2 expressado em poesia. Não é apologia, jamais. É poesia, pode crer. Pode crer. Cansei de ouvir calado, então se liga. E o sistema vai tremer. Vai tremer. Não é apologia, é poesia, pode crer. Cansei de ouvir calado. E o sistema vai tremer. Tremeu.